Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Osvaldo Zaramelli. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E mais, nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Raiz do Brasil vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, sempre com a participação de vocês, ouvintes. Nos domingos, como hoje, muita música e pouca conversa. E já começamos com Helena Meirelles e a Dona Dalva. Com Nestor e Nestorzinho, o sonho do Matuto. Leôncio e Leonel, o milagre da viola. Sonho do Matuto o abandonou sem sequer ter compaixão do pobre Jeca que com dor no coração contempla entre soluços ainda irresoluto aquela choça mais bonita que uma flor que fez só para os dois, ele e seu lindo amor. E quando o sol vai declinando no horizonte, não mais se escuta as cantigas de alegria, pois lá na roça tudo é melancolia. O arvoredo doce cochichar da fonte, os passarinhos e toda a natureza um cântico entoa de amor e de apaixonado, ele tenta na viola achar consolo para sua alma triste e na ilusão que aquele amor ainda existe. Saudoso, bom, matuto, vai baixinho cantarola. O teu lugar é aqui no meu sertão, bem dentro do meu peito, aqui no coração. Nós ouvimos com Helena Meirelles, da própria Helena, Dona Dalva. Com Nestor e Nestorzinho, de Ariovaldo Pires e Laurecino, O Sonho de Matuto. Leôncio e Leonel cantaram do Aleixinho, O Milagre da Viola. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas. Agora com As Galvão, de Moacir dos Santos e Paraíso, As Três Maravilhas. Com João Mulato e Pardinho, O Viola e Luar, e depois Cacique e Pajé, Velho Arado. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola, Ayrton Senna na pista, no campo Pelé na bola.

coração não dorme pra te amar. A noite é violão, viola é luar. A noite azul nos traz a luz do amor pra gente amar. Passeando pelas ruas da cidade, de um bairro nobre do lugar onde eu nasci. No jardim de uma mansão vi um arado, parei meu carro e na hora estremeci. Pensei comigo, esse arado já foi meu, e pelo cabo foi que eu reconheci. Já lasqueado e quebrado, está do jeito que na roça te deixei. Foi num soco na raiz da perobeira, num solavanco foi aí que eu te quebrei. Você saiu com os danos materiais, infelizmente eu aí me machuquei. Fui levado para casa com muita dor, muito mal, então passei. Minha sorte foi o dito vencedor, como veio em minha casa eu nem sei. Foi me benzendo com nozinhos num barbante, foi assim que mais tarde eu melhorei. Que puxava o arado foram machado bem distante nos confins. Arado velho, estou te olhando emocionado, sinto seu bico cavucar dentro de mim. Mas o destino te deu por recompensa tudo de branco enfeitando este jardim. Aqui deve revoar os colibris que fazem ninhos ao redor desta mansão. Foi igual os passarinhos do passado que te rodeavam nas galhadas do sertão. Arado velho que me faz sentir saudade, você mexeu no meu fraco coração. Com as Galvão, Meire Marilene, de Moacir dos Santos e Paraíso, as Três Maravilhas. Com João Mulato e Pardinho, de Paraíso e Wally Macedo, Viola e Luar. Cacique e Pajé, cantaram de Caetano Erba, Russo e Cacique, Velho Arado. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. De segunda a sábado, você pode participar do Raízes do Brasil mandando uma cartinha para a Rua Senes Brig 378, Água Branca, o CEP 050-36-900. Por carta, você pode participar mandando, portanto, uma cartinha para a Rádio Cultura Brasil. Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E você acrescenta no envelope programa Raízes do Brasil. Você manda uma cartinha, escolhe músicas para serem tocadas de segunda a sábado, das 5 às 7 horas da manhã. Pode fazer oferecimento das músicas escolhidas e pode mandar datas festivas que a gente anuncia aqui com muito gosto no programa Raiz do Brasil. Agora com Gedeão da Viola, Sonho de Criança. Com Craveiro e Cravinho, Trem da Vida. Com Solevante e Soleninho, Pobre Tá Lascado. Thank you. Embarcando no trem desta vida, com destino à estação da morte, e só temos passagem de ida. O trajeto é desconhecido, o futuro ninguém pode ver. Só sabemos que o trem vai chegar, mas a hora que ele vai parar não compete a ninguém saber. Nesse trem agitado da vida, encontramos alguns passageiros viajando de primeira classe, com saúde, conforto e dinheiro. Mas a hora que o chefe chegar, anunciando o fim da viagem, não se pode mais continuar, pois a ordem é desembarcar e na terra deixar a bagagem. Também passageiros que sofrem sem conforto no trem desta vida. Entre eles eu sofro também, desde a hora da minha partida. Mesmo assim eu viajo sorrindo, se a gente chorar é pior. Sei que um dia do trem vou descer, mas espero que só pra fazer baldeação para um mundo melhor. vida é dó, quem é pobre tá lascado. Tá, tá, tá, tá tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. O cruzeiro não deu certo, muito menos sou cruzado. Se vier outra moeda, vai chamar crucificado. Cadê os constituintes que reúnem no plenário, que vivem prometendo de subir nosso salário? Tá, tá, tá, tá tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. Fizeram congelamento pra gelar a inflação. O bicho comeu um gelo, daí pra cá virou um pão. Cadê aquele pacote que foi muito comentado? A inflação comeu ou era papo furado? Só falta tirar o sangue pra matar o pobre direito. O pobre tá moído e já foi empacotado. Quando tenta reagir, já recebe outro cruzado. Tá, tá, tá, tá tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. Tá, tá, tá. Nós ouvimos com Gedeão da Viola Sonho de Criança, com Craveira e Cravinho Trem da Vida, com Solevante e Soleni O Pobre Tá Lascado. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. A gente já vai seguindo com Tibagi e Miltinho, De Mim Tão Distante, com Os Filhos de Goiás, Pedacinho de Vida, com Silveira e Barrinha, Coração Apaixonado. Vida. Fui no jardim entre as rosas, um beija-flor. Mas eu não sei se é castigo ou se é o destino. Quem eu adoro não pode ser meu amor. Pra que me serve a riqueza se eu não posso ficar com ela um instante, que é o meu desejo? Eu que sonhei tantas vezes casar com ela, e hoje está tão distante da minha vida. Eu seria tão feliz com ela ao meu lado. Ai, como é triste um amor proibido. Eu seria tão feliz se o nosso amor não fosse pecado. Tão feliz se o nosso amor não fosse pecado. Coração do meu primeiro amor, meu primeiro amor, meu amor primeiro. Somente a saudade e as recordações da felicidade que tão pouco durou, do primeiro abraço e do último beijo. Lembrança doída é o que me restou. Foi meu amor primeiro quando eu tinha 18 anos. Um turbilhão de saudade em meu peito despertou. Uma lembrança doída de um pedacinho de vida que ficou no esquecimento, no coração do meu primeiro amor. Meu primeiro amor, meu amor primeiro. Somente a saudade e as recordações da felicidade que tão pouco durou, do primeiro abraço e do último beijo. Lembrança doída é o que me restou. coração bate no peito, vive sempre padecendo. Suspira tão longe, mas não se esqueça de mim. Você suspira tão longe, mas não se esqueça de mim. Suspira, meu bem, suspira. Vamos juntos suspirar. Você suspira tão longe, eu suspiro de cá. Coração apaixonado, vem acabar de me matar. Coração apaixonado, por que que vivi chorando? Coração apaixonado, por que que vivi chorando? Bate, bate coração, mas não quero desengano. Bate, bate coração, mas não quero desengano. E não quero mesmo, coração apaixonado. Chora, chora coração, deixa ele soluçar. Pobre coração, o amor dessa morena é a minha perdição. O amor dessa morena é a minha perdição. Nós ouvimos com Tibagi Miltinho, do Miltinho Rodrigues, e Mim Tão Distante. Com os Filhos de Goiás, de Maurico e Eliene, Pedacinho de Vida. Com Silveira e Barrinha, do Barrinha, Coração Apaixonado. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. No mês de dezembro, o Raízes do Brasil vai fazer um grande presente de Natal para todos os ouvintes que escrevem, que telefonam e que mandam e-mails para a participação no nosso programa. No mês de dezembro, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, todas as, de segunda a sexta-feira, todos os dias, 3 CDs serão sorteados para um ouvinte. Portanto, cada sorteio, 3 CDs para os ouvintes do programa Raiz do Brasil no mês de dezembro. É o presente de Natal que a gente quer dar para os ouvintes que colaboram tanto, que ajudam tanto a produção na confecção do programa de segunda a sábado. Telefonando, mandando e-mails, escrevendo cartas, todos vocês estarão participando do sorteio diário de 3 CDs aqui no programa Raiz do Brasil, do dia 1º ao dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira. Agora com Zilo e Zalo, mensagem de amor. Com Pedro Benzer da Estrada e Celinho, Rosalina. Com Caçula e Marinheiro, Coração Solitário. Guardei no coração. e meu tormento, carinhosa criatura. Cartinha da minha querida, foi a Rosalina quem me escreveu. Mandou me dizer que vive aborrecida, fez a despedida e se arrependeu. Ela tem saudade do velho galpão, da Verdes Campina nunca se esqueceu. Quer rever os pagos que lhe deu a vida, a terra querida onde ela nasceu. Estava emudecido, sempre aborrecido, triste imaginar. Tinha encostado o meu pinho amigo, sentindo saudade sem poder cantar. A porteira velha que nós se encontrava, o cipó cobriu e ela se escondeu. Quando viu dizer que você voltava, aquela ramada toda floresceu. Quando a lua nasce clareando as matas, as flores perfumam todo o meu rincão. Louco de ciúme, leio a tua carta, vejo teu retrato na imaginação. Quando amanhece, arreio meu pingo, saio pras campinas e vou juntar meu gado. O som do berrante faz tremer os matos, sou um gaúcho guapo, vivo apaixonado. Caminhando sem revolta, em rumo solitário, com lágrimas de amor, vou sofrendo a minha dor, esperando sem desesperar ela voltar para o meu coração. Tudo comigo aconteceu, nem mesmo assim meu coração esqueceu. Oh Deus, se ela voltar para mim, eu sairei deste inferno sem fim e seguirei nosso amor, apagando assim minha derrota e a minha dor. oh Deus, se ela voltar para mim, eu sairei deste inferno sem fim. Apagando assim minha derrota e a minha dor. Nós ouvimos com Zilizalo do Goiásalo Mensagem de Amor, com Pedro Benza da Estrada e Celinho, do Paiozinho, Rosalina, com Caçula e Marinheiro, de Roberto Stanganelli e Francisco Barreto, Coração Solitário. Programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil de São Paulo, ondas médias e curtas. Agora com Sulino e Carreirinho, o Peão e o Ricaço, do Sulino e Moacir dos Santos. Depois, Dino Franco, Moraí e Nardelli, do Dino Franco e Roberto Lima, Roceiro Preguiçoso. Contaram um certo caso que eu achei muito engraçado. Diz que foi em Uberaba que este fato foi citado. Numa estrada boiadeira um peão vinha cansado. Seu burro tordilho negro de suor tava molhado. Naquela estradinha estreita barrancou de lado a lado. O burro cortava chão naquele passou picar. Surgiu atrás do peão um homem rico importante. Ele vinha dirigindo um Cadillac possante. Pediu caminho pro peão num gesto deselegante, tocando a mão na buzina e buzinava a todo instante. O peão apertava o burro pra ele correr bastante. Mas só pôde dar passagem num desvio bem adiante. O Ricaço falou pro peão umas palavras mal criadas. Não quero ninguém na frente quando eu dou uma buzinada. Meu carro tem 100 cavalos e é de marca famada. Você nesse burro velho pensa que é dono da estrada. Passando o carro na frente ele deu uma acelerada. Encheu o peão de poeira e saiu dando risada. Ricaço todo garboso naquele carro macio, correndo a 100 por hora naquela estrada sumiu. Mais adiante numa baixada onde tinha um desvio, o seu carro derrapou e da estrada saiu. Ele todo apavorado quis brecar e não conseguiu. E o carro e os governados foi parar dentro do rio. Dali uma meia hora lá vinha vindo o peão. Ao ver o carro dentro d'água sorriu de satisfação. Chegando perto do Ricaço montado no seu burrão, fez o burro corcoviar levantando um poeirão e perguntou pro milionário no jeito de gozação: o senhor tá dando água pra sua tropa, patrão. Pra capital da roçada abaixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra capital, da roçada abaixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. O homem trabalhador pula cedo na choupana, enfrenta qualquer serviço e da vida não reclama. A roça produz com sobra, a fartura até derrama. Mas o homem preguiçoso só sabe ficar na cama. Pra caquita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caquita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Hoje eu vivo na moleza, mas já dei morro pesado. Já cortei dora no mato, no golpe do meu machado. Já revirei terra bruta, no tombador do arado. Meu rancho é meu palacete, tenho nele meu reinado. Pra caipita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caipita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Negócio de ocasião se resolve sem demora. Quem possui muito dinheiro não precisa de penhora. O caboclo decidido resolve coisas na hora. Toda mulher de respeito é chamada de senhora. Pra caquita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caquita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caquita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caquita alto, pra roçada baixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra caquita alto, pra roçada baixo, pra quem... Nós ouvimos com Sulino e Carreirinho, do Sulino e Mocir de Santos, o Peão e o Ricaço, com Dino Franco, Moraí e Nardelli, do Dino Franco e Roberto Lima, Roceiro Preguiçoso. Agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Sonoridade de uma época está em 78 RPM. Domingo às 8 da manhã, você tem um encontro com os grandes nomes da música brasileira, das décadas de 30, 40 e 50. Os sucessos e as vozes que marcaram gerações. 78 RPM. Domingo às 8 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Dia 1º, segunda-feira, a Rádio Cultura Brasil estreia a série Jacó do Bandolim Especial. Uma homenagem aos 90 anos de nascimento do músico carioca, com gravações raras e depoimentos exclusivos. Jacó do Bandolim Especial, série em 5 episódios. Estreia segunda-feira, dia 1º de dezembro, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, choro e companhia. Aqui, na Rádio Cultura Brasil. Neste domingo, 8 da noite, a TV Cultura promove o show SOS Santa Catarina, em benefício das vítimas das chuvas. Faça sua parte junto com a turma do Cocoricó, Chico César, Ed Mota, Inimigos da HP, Inesita Barroso e muito mais. Compareça ao grande auditório do IMB e leve uma garrafa de água mineral ou um cobertor. Entrada e estacionamento gratuitos. Participe! Santa Catarina precisa da sua ajuda. Iniciativa TV Cultura. Apoio Prefeitura de São Paulo e Fundo Social de Solidariedade do Estado. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas, de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, sempre com a ajuda de vocês, ouvintes que telefonam, que mandam e-mails, que mandam cartas, escolhendo músicas, fazendo oferecimento das músicas. Enfim, vocês participam com a gente, vocês auxiliam a produção na confecção do programa de segunda a sábado. A gente retorna agora com Tonico e Tinoco cantando Caboclo, com Du Esperança Fronteiriça e com José Bete, O Fim da Picada. Seu moço, que deu um caboclo calado, porque tudo neste mundo tem sentimento guardado. Não transforma em caçoada o viver desse coitado. É seu Patrício, seu moço, é um brasileiro apurado. Aquilo que vão se veste e tudo que vão se come vem da mão desse caboclo, vem do suor desse homem que traz a sua colheita, que na cidade consome. Muitas vezes vale servir, lá no sertão passa fome. Chega de tardinha, guarda pro rancho cansado. O sol lá por trás do morro vai descendo avermelhado. Logo o brilho das estrelas espalha pro seu roçado. Este caboclo, seu moço, é brasileiro apurado. Pouco seu moço, do roceiro mar trajado, é ele que pega a enxada e vira o chão ressecado. Aperte sua mão grossa, olhe seu rosto queimado. É seu Patrício, seu moço, é brasileiro apurado. Guardarei comigo por toda a minha vida as últimas. últimas palavras da triste despedida. Deixei a fronteiriça no Paraguai chorando e fui pra muito longe por seu nome chamando. Vem fronteiriça, vem, meu coração te chama. Aqui distante, recordo aquele dia que a linda fronteiriça chorando me dizia: brasileirito bueno, e o que tanto te quero, se tu não for verá. Dolor me moero, vem fronteiriça, vem, meu coração te chama, vem matar a sua. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Capitão Barduino e Anacleto Rosa Júnior Caboclo. Com Dua Esperança, de José Fortuna Fronteiriça. Com José Bétio, de José Bétio Lidinho, Fim da Picada. Programa Raízes do Brasil, programa de confraternização, onde os ouvintes se confraternizam, oferecendo músicas reciprocamente, escrevendo, telefonando, mandando e-mails. E vocês se confraternizam também com a grande equipe de produção e atendentes da Rádio Cultura Brasil, na dedicação ao programa Raízes do Brasil. Agora com Dua Instrumental, Canoeiro, com Brasil Caboclo, conjunto Brasil Caboclo e Peio Prisioneiro, com Viola Quebrada, Empreitada Perigosa. Thank you. sua seiva que levanta a morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, agora só tem sua companhia. Meu inferno lindo, junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora, aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho. Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho. Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho. Preciso de muitas balas e um gol de cavalinho. Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo. Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo. É por isso que eu não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça em um ninho de serpente. Ela quer casar comigo, a família não consente. Já me mandaram um recado, tão amado até os dentes. Vai chover balas no mundo se nós topar frente a frente. Adeus, adeus, preto velho, Zé Maria e Serafim. Adeus, adeus, Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim. Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim. Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir. Com duo instrumental de Alucí, Zé Carreiro, Canoeiro. Com o Conjunto Brasil Caboclo de José Fortuna e Paraíso, Ipê e o Prisioneiro. E com o Conjunto Viola Quebrada de Moacir dos Santos e Jacozinho, Empreitada Perigosa. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Pode anotar o nosso e-mail para você participar pela internet do programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. Você manda o e-mail, escolhe músicas, pode fazer o oferecimento das músicas e pode anunciar datas festivas à família. Afinal de contas, o Raiz do Brasil é um programa de confraternização. O nosso e-mail é raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Vamos seguindo agora com Brazando e Brazandinho para cantar Flor de Açucena, Elis Silva e Zé Goiano cantando Adeus Mocidade, Zico e Zeca interpretando Nova Irradiação. O teu sorriso, linda morena, és cristalina.

bem instalada. Coloquei as ondas médias tropical e modulada. Pus a onda intermediária pra ficar mais reforçada. E as ondas curtas e longas eu deixei a reservar. O volume da bondade que os ciclos da ciência. Eu mesmo quem fiz a rádio, sou eu mesmo locutor. Escalei meu companheiro pra ele ser o diretor. É na faixa da saudade, na sintonia do amor. Nós ouvimos com Brazão de Brazandinho, de Pasquale Palmeira, Flor de Açucena. Com Eli Silva e Zé Goiano, de Erlon Valentim Vieira e Zé Goiano, Adeus Mocidade. Zico e Zeca interpretaram em autoria deles Nova Irradiação. É o programa Raízes do Brasil, com muita música para você curtir, como mais estas três maravilhosas: Tião Carreiro e Pardinho, Punhal da Falsidade; Pião Dourado e Douradino, Querer de um Caboclo; Guatupê e Guaratuba, Nem Ouro Nem Prata. Cheia de anéis, junto com seus coronéis, em delírio a beber. Deixe que ela erga sua taça, em saúde da desgraça, que arruinou meu viver. Deixe que ela siga a vida louca, beijando de boca em boca, tudo isso terá fim. Dei um amor puro, hei de vê-la no futuro pagar o que fez pra mim. Eu quero vê-la chorar de saudade, lembrando o tempo que foi tão feliz, quando o punhal de sua falsidade deixou em minha alma essa cicatriz. Viro-lhe o rosto e pelas madrugadas eu seguirei com a dor que me consome, tal qual boêmio sem rumo e sem nada, pela traição de uma mulher sem nome. Cheia de anéis, junto com seus coronéis, em delírio a beber. Deixe que ela erga sua taça, em saúde da desgraça, que arruinou meu viver. Deixe que ela siga a vida louca, beijando de boca em boca, tudo isso terá fim. Lhe dei um amor puro, hei de vê-la no futuro pagar o que fez pra mim. Eu quero vê-la chorar de saudade, lembrando o tempo que foi tão feliz, quando o punhal de sua falsidade, deixou em minha alma essa cicatriz. Viro no rosto e pelas madrugadas eu seguirei com a dor que me consome, tal qual boêmio sem rumo e sem nada, pela traição de uma mulher sem nome. Tenho superioridade e não sou melhor que ninguém, pois a vida na realidade é a melhor escola que tem. Nessa escola estou há tanto tempo e no tempo eu escrevo também. As palavras que deixo escritas são mensagens reais e bonitas, é tudo que o caboclo tem. Não escrevo para ofender o amor ou moral de alguém. Minhas letras com muito carinho vão para todos que me querem bem. As poesias que faço rimadas têm tristeza e alegria também. As canções não serão esquecidas, marcam épocas em nossas vidas e um passado que está tão além. Muitas letras que escrevo dizem da alegria de alguém que venceu, da tristeza de quem fracassou e quem tudo na vida perdeu. De herói que voltou vitorioso e de bravo que também morreu, de peões e carreiros famosos em seus belos passados gloriosos, da fama alcançar o apogeu. Se poder só queria ver o povo em eterna união, ver o filho adorando seus pais, muita paz entre todos os irmãos, os países sem seus armamentos e o mundo sem destruição. Que Jesus viesse lá do céu pra julgar com a doçura do mel e salvar toda essa geração. Pra pensar o que aconteceu entre eu e ela, lembrei-me de tudo, dos planos e sonhos que a gente viveu. Mais de 20 anos de uma convivência de fazer inveja, nas horas de angústias e de alegria, onde ela ia, lá estava eu. Nem bodas de prata, nem bodas de ouro, tivemos a chance de comemorar. Hoje contemplamos um grande tesouro que nenhum de nós soube aproveitar. Tesouro que a gente não compra, não vende, porque não soubemos avaliar. O grande exemplo da família unida que nem eu nem ela foi capaz de dar. Música. faltava tão pouco pra comemorarmos as bodas de prata. Houve uma briga, foi inevitável a separação. Porém nossos filhos, que também têm filhos, não compreendem como um casal que tem tantos planos e viveram quase 25 anos, jogam para o alto tamanha paixão. Nem bodas de prata, nem bodas de ouro, tivemos a chance de comemorar. Hoje contemplamos um grande tesouro que nenhum de nós soube aproveitar. Tesouro que a gente não compra, não vende, porque não soubemos avaliar. O grande exemplo da família unida que nem eu nem ela foi capaz de dar. Nós ouvimos com Tião Carreiro e Pardinho, de Tere Vieira e Zé Carreiro, Punhal da Falsidade. Com Pião Dourado e Douradino, de Tião do Ouro e Douradino, Querer de um Caboclo. Com Guatupê e Guaratuba, de Piracelma e Guaratuba, Nem Ouro, Nem Prata. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E agora a gente vai seguindo com Mocoque e Moraci, interpretando Velho Rio. Com Tibagi e Meltinho, Pé de Cedro. Com Lio e Léo, Saudade de Minha Terra. Eu quero voltar a ser seu peixe, seu pescador. Música.

já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Nós ouvimos com Mococa e Moraci, de João Gonçalves, José Vitor e Joselito, Velho Rio. Timagi Miotinho, cantaram de Zacarias Mourão e Goiá, Pé de Cedro. Depois com Liu e Léo, de Goiá e Belmonte, Saudade de Minha Terra. Programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, no mês de dezembro, do dia 1º ao dia 23, de segunda a sexta-feira, estaremos sorteando 3 CDs diariamente para os ouvintes participantes do nosso programa. Para finalizar agora, Tião do Carro, Uma Viola na Saudade, Cascatinha, Ana, Que Saudade, Fernando e Osmair, Meu Retrato. Criando um arvoredo e a casa. vozinha lá da serra. Que saudade da pequena, tô chorando lá deixei. Não chores, linda morena, que um dia voltarei. Não chores, linda morena, que um dia voltarei. Das quadrilhas no terreiro, do churrasco e do quentão. Hoje longe, muito longe, vivo de recordação. A saudade vive sempre ferindo meu coração. A saudade vive sempre ferindo meu coração. Onde a cobra dá o bote, espingarda tira colo, pontiraca no cangote. Meus dentes fortes, bonito, corta mais do que serrote. Eu sou caboclo do chão, que come as coisas com a mão. Sou caipira sem fricote. Da mata eu tiro a caça, da caça tiro o sustento. E do rio eu tiro o peixe, da viola meu lamento. Pra que que eu quero muito, se com pouco eu me contento? O meu relógio suíço é o sol de ouro maciço no braço do firmamento. Tem horas que até penso que sou um bicho do mato, olhando as frutas bonitas que das copadas eu cato. Pulando de galho em galho, sou ligeiro que nem gato. O meu pé é um cascão, anda firme ali no chão. Na terra fica o retrato. A conversa do caipira de longe chama atenção. É uma pena que o caboclo tá na mira da extinção. Minha casa é a natureza, meu quintal é o sertão. É enquanto eu puder, o meu rancho de sapé é minha grande mansão. Nós ouvimos com Tião do Carro, dele e Maria Chiquinha, Uma Viola na Saudade. Com Cascatinhana, de Luiz e Castro, Que Saudade. Com Fernando e Osmair, de Tião do Carro e Caetano Erba, Meu Retrato. E vamos embora. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Saramelli. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta. Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Neste domingo, 8 da noite, a TV Cultura promove o show SOS Santa Catarina, em benefício das vítimas das chuvas. Faça sua parte junto com a turma do Cocoricó, Chico César, Ed Mota, Inimigos da HP, Inesita Barroso e muito mais. Compareça ao grande auditório do IMB e leve uma garrafa de água mineral ou um cobertor. Entrada e estacionamento gratuitos. Participe! Santa Catarina precisa da sua ajuda. Iniciativa TV Cultura. Apoio Prefeitura de São Paulo e Fundo Social de Solidariedade do Estado. Letra e música. Os versos da música brasileira, analisados pelas imagens literárias e pelos recursos empregados em sua criação. Letra e música, um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Terça-feira, 1 da tarde, reapresentação domingo às 18 horas. Letra e música, aqui na Rádio Cultura Brasil. Solano Ribeiro traz as novidades da música brasileira. Nomes de todo o país, num programa que busca divulgar a produção independente. E você está no único programa que apresenta a produção independente, a que está fazendo a nova música do Brasil. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas, ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail, falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, Cenário Nordestino. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Cenário Nordestino. Com a apresentação de Celso Brambila, texto, seleção musical e direção de Márcio Barker, estamos dando início a mais um programa da série Cenário Nordestino. É dança da moda, pois em toda roda só pede baião. Foi na virada dos anos 40 para a década seguinte que o Nordeste brasileiro foi aos poucos se revelando na região Sudeste. Um dos responsáveis por essa difusão foi um jovem pernambucano, sanfoneiro, compositor e cantor. Seu nome, Luiz Gonzaga. Dizem que na época o baião praticamente teria desbancado o samba carioca, com um detalhe, no próprio Rio de Janeiro. Seria fato? Verdade ou exagero, a realidade revelou que inúmeros intérpretes paulistas e cariocas incluíram o baião em seus repertórios. Em nosso encontro de hoje, o baião de ontem, de hoje, de sempre. Eu vou me embora, eu vou me embora, eu vou pra Vila

caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoá. Caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoá. Caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoá. Caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoá. Caranguejo, tem gordo gaiamu. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo. Nós ouvimos Gilberto Gil de Gordurinha, vendedor de caranguejos. Elba Ramalho de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Paraíba. Alceu Valença e Zé Ramalho, composição de Alceu Valença, Coração Bobo. Estamos apresentando Cenário Nordestino. E o próximo bloco tem início com Carmélia Alves. Mostrar pra vocês como se dança o baiano. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, vem pra cá, vem junto, meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano, baiano, baiano. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano. E quem quiser aprender, prestar atenção. Morena, chegue pra cá e junta o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona e enganei. Cantei no Ceará e sei o que me convém. Por isso posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo baião, baião, baião. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, baião. Mostrar pra você como se dança o baião. Quem quiser aprender, favor prestar atenção. Morena, cheguei pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará e sempre que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo meu baião. Nós ouvimos Gonzalo Labrada Trio, composição dele, Baião. Carlos Malta, de Gil de Moraes, Baião da Penha. Carmélia Alves, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Baião. Estamos apresentando... Cenário Nordestino. Paisagens de que fala o Baião. Braseiro que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu cedo meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu cedo meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asa do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda comigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo, pra me botar no meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra me botar no meu sertão. Quando o verde dos teus olhos espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Seu Luiz, olha o Baião número 1 aí, onde tudo começou. E agora nós estamos seguindo com esse trabalho maravilhoso, deixado por Luiz Gonzaga, na companhia de tantos amigos famosos e queridos. Olha a sanfoninha aí, olha o piadinho dela. Essa é a alegria do sertão, do sanfoneiro. Já faz três noites que pro norte relanteia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação.

da família Santana viajará no último pau de arara de Irará. Da família Santana viajará. Levará uma semana até chegar, junto com mais dois ou três outros cabras que estarão lá. Seria boa saída, acabar do céu. Se essa viagem comprida fosse um cordel, seria boa saída, acabar do céu. Só que esse mundo que eu canto é pra lá dizer. Não tem sentido, não serve pra nada e é pra ninguém. Pra ninguém botar defeito e não ter porém. Basta pensar que irará poderá. Que os pau de arara de lá já não tem porquê. Basta pensar que irará poderá não ser. Que os pau de arara de lá já não tem porquê. Porque os tempos passaram e passaram. Começa a acabar e outros cabras seguirão. Cruzando a temporal no tal do Baião. Cruzando a temporal no tal do Baião. Thank you. Ouvimos Luiz Avelar de Gilberto Gil, Expresso 2222. Gilberto Gil e Caetano Veloso, composição de Gilberto Gil, Baião Atemporal. Suzan Pereira, dela Baião da Chuva. Cenário nordestino. E vamos encerrar com o próprio Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Tá tudo mudado nas noites de São João. Em vez de palco e rancheira, o povo só pede, só dança o baião. O Rio tá tudo mudado nas noites de São João. Em vez de palco e rancheira, o povo só pede, só dança o baião. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira, é fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, só dança o baião. Só pede baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Ai, ai, ai, ai, São João. Eu danço na moda, pois em toda roda só pede baião. No Rio tá tudo mudado nas noites de São João. Em vez de palco e rancheira, o povo só pede, só dança o baião. No Rio tá tudo mudado nas noites de São João. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira, é fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, só dança o baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, pois em toda roda só pede baião, é só baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Só pede, só dança o baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, pois em toda roda só pede baião, é só baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Nós ouvimos Luiz Gonzaga, dele e Zé Dantas, A Dança da Moda. Cenário Nordestino. Essa foi mais uma edição do Cenário Nordestino com as cores, sabores e ritmos do Nordeste brasileiro. O apoio à produção foi de Mariana Benetti. Gravações, Afrânio Vanderlei. Montagens, Isaac França. Apresentação, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Apresentamos pela Rádio Cultura Brasil. Cenário Nordestino. Realização Fundação Padre Anchieta.